Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria comentar alguns posts que eu publiquei uns dias atrás e que ficaram um pouco condensados demais. Eu queria também, de passagem, né, observar aqui este canalha vagabundo sem vergonha chamado Pastor Caio Fábio, que Olavo está treinando fanáticos para tomarem o poder. O que dizer de uma coisa dessa? Fanático é você, seu filho de uma puta. Hein? Eu recomendei aos meus alunos que saíssem dos cargos públicos, que se dedicassem à atividade intelectual. Só sobraram dois no funcionalismo público. Será que com dois eu pretendo tomar o poder? Tomar o poder que é você, rapaz. Por isso você andou mexendo com o negócio de droga, essa coisa toda. Eu conheço bem a história, mas não vou mencionar agora. Se você esteve associado a essa gente, por quê? Por interesse intelectual? Será? Bom, mas isso é só uma questão de passagem. Mas ainda a propósito disso, eu publiquei a seguinte nota. Chega a ser maravilhosa a credulidade com que mesmo as pessoas suadizando conservadoras e cristãs aceitam como verdadeira qualquer historieta difamatória anti-olavética posta em circulação. Se... Peraí. Eles nunca se lembram de que eles tomam essas historietas como premissas de conclusões que eles tiram a respeito do que eles imaginam que seja o meu pensamento. Eles não procuram sequer verificar se a historieta é verdadeira ou não. Por exemplo, esta coisa de Olavo está afiliado à escola tradicionalista. Falei, eu rompi com a escola tradicionalista em 1987. Isso aí vai fazer o quê? 3 décadas. Eu rompi de maneira belicosa. Eles chegaram a mover um processo contra mim, perderam o processo, evidentemente, e foi a partir daí que eu tomei essa decisão de que nunca mais iria aceitar nenhum guru. Até lá eu tomava, vamos dizer, a escola tradicionalista como uma referência, não necessariamente como uma crença minha, porque a escola tradicionalista é esoterismo, ela não é uma religião, meu Deus do céu. Ela não está vinculada a esta ou aquela religião, né? Ela é a proposta de você encontrar um sentido mais profundo, tá certo? Nos textos religiosos e nas práticas religiosas do que você pode alcançar na mera prática exotérica. Então, é uma coisa cujo conhecimento é absolutamente obrigatório. Sem isso, você não vai entender nada do que se passou no século XX. Você não imagina o poder da influência de tipos como Guénon e Schwann, o Júlio Zévola, no mundo político. Vocês não sabem o que é isto. E no mundo da alta finança também. Tá certo? Eu vi isso aí com meus próprios olhos. Né? Eu vi, por exemplo, que, sei lá, o pessoal do Schwann, quem estava ligado a isso, por exemplo, era o Aga Khan. O Aga Khan era o sujeito mais rico do Oriente. Obedecia ao Schwann como se fosse um menino de escola, pô. É? Eu vi isto. Então, a partir dessa época, eu já tinha tido a experiência suficiente e me afastei dessa escola em maneira quase belicosa, né? quase escandalosa. Agora, é importante entender o seguinte. Pessoas que não sabem ler, que não têm prática de ler livros filosóficos, o que é o caso da quase totalidade dos opinadores brasileiros, eles pegam assim, ideias que eu fui tendo ao longo de 50 anos de vida e empastelam tudo, achatam tudo numa simultaneidade louca. Eles não são capazes de conceber o que é uma evolução intelectual, que é feita através de sucessivas experiências intelectuais que você vai assimilando e abandonando. Enquanto você está assimilando aquilo, você aceita aquilo, mas não quer dizer que você está professando aquilo como crença. É um absurdo. Quer dizer, enquanto o sujeito está lendo, por exemplo, Platão, ele é um platônico, evidentemente. O que não quer dizer que ele aderiu à ideia de Platão como se fosse a verdade definitiva. De jeito, isso não existe. Só existe na cabeça de quem nunca estudou nada, gente. Então eles pegam coisas que eu li 30 ou 40 anos atrás e sobre a qual escrevi alguma notinha, às vezes até um trabalho jornalístico sem qualquer comprometimento pessoal, e botam lá como se fosse pensamento do Olavo de Carvalho. O pensamento do Olavo de Carvalho só existe a partir do que eu publiquei no momento em que eu me considerei imaduro para publicar. Veja, o meu primeiro livro foi publicado em 1994, né? E foi A Nova Era da Revolução Cultural, que não era nem mesmo um livro, era uma coisinha fininha. Sério mesmo foi o Jardim das Aflições, que veio depois, e o Imbecil Coletivo, né? E o Aristóteles em Nova Perspectiva. A partir daí você pode falar de pensamento do Olavo de Carvalho. Antes não, antes era apenas aprendizado, gente. Eu não me considerei um autor antes disso. Só publiquei matéria de jornal, dei umas conferencinhas aqui ou ali, mas vamos dizer, a ideia de apresentar um pensamento meu mesmo só me ocorreu a partir dessa época, a partir da publicação da Nova Era da Revolução Cultural. Agora, pessoa que nunca estudou a evolução do pensamento de nenhum filósofo não sabe o que é isso, porra. É? Por exemplo, você veja aqui, se você pegar por uma filosofia de Schelling tem quatro filosofias. É? Só que a filosofia do Schelling não é só a última. Antes era tentativa, era aprendizado, era verdade e erro, entendeu? Era um confronto dialético. E assim por diante. Se você pegar, por exemplo, a filosofia de Nietzsche, Nietzsche não parou de mudar de filosofia um único dia. Cada dia tem uma filosofia nova. O Eugen Fink, que era secretário do Husserl, decidiu um dia, não, aqui eu vou botar, vamos resolver esse problema do Nietzsche, vamos aqui expor o sistema filosófico do Nietzsche. Sabe o que ele encontrou? Encontrou cinco sistemas diferentes. Né? Então, qual é mesmo do Nietzsche? Evidentemente, só o último, quando o cara chega à sua maturidade intelectual. Como os professores nunca estudaram a evolução do pensamento de nenhum filósofo e não são capazes de fazer isto, né? Porque, por exemplo, o pessoal que estuda Karl Marx, bom, olha, você vê aquele grupo da USP ficou famoso no Brasil, adquiriu uma tremenda responsabilidade, porque leu o Capital, e leram em grupo, sozinho não era capaz de ler, tá certo? Então, também eu vejo, por exemplo, que o próprio Karl Marx mudou de filosofia várias vezes. Existe um problema seríssimo, você não se sabe se aqueles primeiros chamados manuscritos econômicos filosóficos de 1844 são parte integrante da filosofia de Karl Marx, mas foi uma etapa abandonada. Até hoje não se sabe isto. Né? Tem gente que, se você pegar, por exemplo, Henri Lefebvre, acreditava numa evolução, por assim dizer, homogênea do pensamento de Karl Marx. O Luiz Althusser disse, não, houve uma ruptura total. Ele abandonou aquele humanismo do começo e adotou outra coisa completamente diferente. No estudo de todo filósofo tem essas coisas, meu Deus. Mas do Olavo de Carvalho, não. O pensamento do Olavo de Carvalho contém igualmente de maneira plana tudo o que ele falou no, na vida. Eu não tive uma evolução intelectual, mas é um negócio fantástico, eu nasci feito. Né? Quer dizer, até qualquer porcaria que eu escrevi na revista Planeta, a revista Planeta não era séria, gente, porra. É? Qualquer coisa que eu escrevi na revista Planeta se integra agora no pensamento do Olavo de Carvalho. Não tem até este merda desse Júlio Som Zero, que diz que eu sou um discípulo do Évola. Eu nunca levei o Évola a sério na minha vida. Admito o talento, né? Um homem de um talento extraordinário, só que era doido, esse é o problema do Évola, porra. O Évola queria acabar com a Igreja Católica e restaurar o Império Romano. O que você acha da ideia? Né? Não é uma ideia de Jerico? Claro que é. O Évola começou como pintor dadaísta, porra, e nunca deixou de ser dadaísta de algum modo. Eu nunca levei o Évola a sério, nem um único dia. Reconheci o talento dele. Por exemplo, o livro dele, A Tradição Hermética, é um livro maravilhosamente escrito e que mostra um conhecimento histórico da alquimia monumental. Mas ele vai usar tudo isso como etapa argumentativa do seu sistema, que é a restauração do Império Romano. Outra coisa, ele pega a doutrina das castas, a doutrina hindu das castas, e inverte. Para ele, a casta superior é a casta militar. E a casta sacerdotal está embaixo. Eu falo, né? Por quê? Porque ele gostava de mostrar que era machão. E ele dizia, o machão, o militar é machão. E os padres são tudo feminino. Então o machão tem que estar em cima. E, pô, meu Deus do céu! É? O Évora é um cara que não era louco, mas não apenas era louco, mas ele enlouquecia os outros. Né? Tem o meu falecido amigo Inácio da Silva Teles, adorava o Évora. Não sei se era um seguidor, mas tinha uma admiração muito grande. E quando ele foi para a Itália, ele quis conhecer o Museu Évola, que é a casa onde o Évola tinha morado. E daí, a experiência deixou ele tão doido que ele teve um problema de soluços. Ele tinha as crises de soluços que duraram uma semana, ele morreu disso. Vou contar para vocês o que aconteceu. Ele chegou para mim e disse, eu telefonei para a casa do Évola, e sabe quem atendeu? O Évola, o qual estava morto fazia 5 anos. Saiu a morte, foi noticiado na Itália inteira, o inteiro foi um montão de gente, mas ele telefonou para a casa do Évola, o que ele está falando? É o Júlio Évola. E ele disse, daí eu fui lá, conversei com o Júlio Évola. Até hoje eu não sei o que aconteceu, mas que o meu amigo ficou semi-doido, ficou. Então o Évola era assim, ele passou anos escrevendo coisas sobre magia. Não é isso? É, ele era não apenas um esotérico, mas era um bruxo. E toda essa gente que lida com isso é tudo doido, gente. Pode ser. Muitos são de um talento extraordinário. Quem é que pode negar o talento extraordinário do Gurdjieff? O Gurdjieff era um gênio. Só que tudo que ele escreveu é loucura. Ele, no livro dele, que é Encontro com Homens Notáveis, ele, no capítulo 2, ele inventa o moto perpétuo, gente. É? O que você quer? Daí ele entra os alunos dele e fazia o seguinte. Dizia, bom, agora eu vou expor aqui o meu sistema cosmológico. Pegava um giz e escrevia na lousa um monte de conta. A mais B menos integral de C, pá, igual Y. Está, né? Aqui o sistema cosmológico. Todo mundo copiava tudo, falou, oba, agora decifrou tudo. Né? Agora vou começar a entender o ensinamento do mestre. Né? Todo mundo copiava, ficava entusiasmado. No dia seguinte ele chegava e falava, nada daquilo, sistema cosmológico é outro. Ele fazia outro. Pá. Fez uns 15, né? Ou seja, ele gostava de enlouquecer as pessoas, porra. Ele era um doidão de enorme talento. Não posso negar que era um gênio. Mas, se você pensar, o ensino dele no conjunto não tem sentido nenhum. Como o do Évola também não tem. E o do Guénon não passa de um artifício para islamizar o Ocidente, porra. Esta é a chave de tudo que o Guénon fez e de tudo que o Chouan fez. Porque o Chouan, quando chegou de volta da Argélia, que ele tinha sido recebido a iniciação lá na Argélia, ele chegou dizendo, eu vou islamizar a Europa. Disse e fez, porra. É? O que, que eu tenho a ver com esta merda, com esse projeto? É? Quando eu descobri que tudo era apenas isso, é claro que eu rompi com os caras. Falei, você quer islamizar a Europa? Muito bem. Boa sorte, eu vou fazer outra coisa. É? O que, que eu estou fazendo? Estou cristianizando o mundo? Não estou também. É? Quer dizer, eu assumo, veja, eu assumo o cristianismo na sua totalidade, não como uma doutrina é algo que os seres humanos pensaram sobre a realidade. Portanto, a doutrina nunca é a realidade em si mesma, ela pode ser verdadeira, ou seja, quando ela descreve a realidade corretamente, mas ela não é a realidade. Mas a palavra de Deus não é uma coisa que alguém pensou. Ela é a realidade em si mesma, pô. Então, ela não pode ser tratada como as outras doutrinas. Vou aqui comparar a doutrina da igreja com a doutrina de Karl Marx. Fala, você está doido, porra. É? A doutrina da igreja não é uma doutrina, ela é uma coisa, é uma realidade, é um ente do mundo real. Imposto ali, assim como Deus criou as pedras, as montanhas, os bichos, ele criou essas palavras, meu Deus do céu. Então você não pode tratá-las como se fosse uma doutrina, uma filosofia, não pode ser assim. Ela é parte da realidade. Por isso que eu já falei mil vezes, os 10 mandamentos não são uma série de deveres, são uma série de realidades. É? Quando Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele não está dizendo que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está falando que você ama a Deus sobre todas as coisas, porque se você não ama a Deus, você não ama mais nada. Você está entendendo? O amor a Deus determina todos os outros amores que você tem. E é ele que infunde realidade no seu amor. É difícil entender isto? Portanto, isso não é uma... Ele não é propriamente um mandamento. Ele está dizendo como as coisas são, não como elas devem fazer. É? Deus, por acaso, fez um mundo ideal para você viver? Não, ele fez um mundo real. É? E tudo que ele diz é constituído do mundo real. Então, a palavra revelada tem que ser tratada de uma maneira totalmente diferente daquela que você trata todas as demais doutrinas. Você tem que tomá-la como coisa, não como ideia. Né? Está entendendo? Então, é claro que existe doutrina também. Doutrina é o quê? As palavras dos teólogos, as interpretações que os santos dão para o Evangelho. Então, aí é doutrina. Mas as próprias palavras de Deus não são doutrina, elas são realidade. É? Quando eu digo que elas são realidade, não estou querendo dizer que elas são apenas verdadeiras. Uma doutrina humana pode ser verdadeira. Você pega, por exemplo, sei lá, a aritmética elementar foi criada por seres humanos, é tudo verdadeiro ali. É? Então, não é que quando eu digo que ela é realidade, eu estou querendo dizer que ela é constitutiva do próprio universo e não das nossas ideias. Não é algo que nós temos que pensar a respeito. É? Ela faz parte, não dos nossos pensamentos, mas das coisas, do universo das coisas e seres. Está entendendo? O dia que eu entendi isso, eu vi assim que a maior parte das pessoas religiosas não tem a menor ideia disso. Então elas aderiam à palavra de Deus como poderiam aderir, sei lá, as ideias de Karl Marx ou de Augusto Comte, como se fosse uma doutrina. Fala, está errado. A palavra doutrina aí é usada com relação às palavras de Deus, a doutrina sagrada, mas tem um sentido diferente do que a palavra doutrina tem em outros casos. Então, sei lá, tem que inventar uma outra palavra, mas eu não gosto da palavra doutrina. Doutrina é uma coisa que um ser humano ensina para outro ser humano. Né? Você sabe quando Deus disse, faça-se a luz, ele estava ensinando a gente ou estava fazendo a luz? Isso não é uma coisa que ele disse a respeito da luz. A palavra dele constitui a luz. Dá para entender a diferença? É? O que Deus diz acontece na realidade. Por isso que ele mesmo diz, eu não penso como vocês. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Eu pensei nisso muitos anos. Falei, pô, o que quer dizer com isso? É? Ele está realmente dizendo que ele não pensa como nós. Nós fazemos doutrinas a respeito da realidade. Ele faz a realidade. Dá para entender? E o texto sagrado é parte dessa realidade e não parte das doutrinas, parte dos pensamentos humanos. É uma coisa simples de entender, depois que eu expliquei, né? Agora, outro dia teve um que me respondeu, como? Esse Olavo disse que não tem doutrina de Deus aqui. Tem as doutrinas, tem as palavras de Jesus no Testamento. É difícil, né? É difícil, porra. É? Quer dizer, é impressionante. Para um sujeito inteligente, todo mundo é inteligente. Eu sempre vejo todo mundo pelo seu lado inteligente e pela inteligência, pelo menos, que o sujeito pode desenvolver. Mas quem é burro? Só vê burrice em todo lado. Ele encontra um sujeito que tem inteligência 100 vezes maior que ele, não enxerga isto. Tem esse menino aí da tal da orientação marxista. Ele não entende que é uma questão de QI, bicho. Que ele não tem QI para me discutir. Porque ele ficou lendo o mundo de Karl Marx e ele entende que o verdadeiro marxismo é o que está nos textos de Karl Marx. Fala, como? Se Karl Marx disse que o que interessa não é interpretar o mundo e sim transformá-lo, é claro que o pensamento de Karl Marx tem que ser compreendido não só pelo texto, mas pelos esforços reais que ele desempenhou para transformar o mundo e que continuam depois da morte dele. Então, o marxismo, o verdadeiro marxismo não é o marxismo de Marx, é o marxismo no seu conjunto, estudado pelo Kolakowski, no livro Main Currents of Marxism, Correntes Principais do Marxismo. Aquilo no conjunto é o marxismo. E tem mais coisa que veio depois que o Kolakowski morreu. Está entendendo? Está surgindo até hoje. Eu tenho um livro aí, Novos Marxismos Asiáticos. É um marxismo que se discute, que os filósofos chineses discutem, e que cria, então, a base teórica para o que depois viria a ser a estratégia chinesa. É um negócio enormemente complicado que eu não quis mexer até hoje. Isso tudo faz parte do marxismo. Então, tem coisas que, por exemplo, ele diz, não, esse negócio de praxis, o Olavo diz que tudo é praxis, mas a palavra mal aparece nos textos de Marx. Mas, escuta, transformar o mundo o que, que é? É só uma teoria ou é uma praxis? Hã? Foi o Karl Marx que disse que isso aqui importa. Ali nessa frase, de fato, ele não usou a palavra praxis. Ele diz, não, mas ele estava falando isso para responder aos hegelianos, não sei do quê. Falei, opa. Uma frase de sentido universal não pode ser resposta somente a um indivíduo ou a um objetão. Não pode ser. As teses de Feuerbach são teses gerais. Não pode ser resposta só a um sujeito. Senão, Marx diria, estou falando isso em resposta ao fulano. É? E só ao fulano. É? Mesmo que fosse em resposta ao fulano, continua sendo afirmações gerais e não respostas específicas a um texto específico. Mas acontece, o Rami não lê demais, mas ele não sabe ler. Não sabe ler, ele não sabe distinguir o que é o pensamento individual de um sujeito, o que é uma corrente histórica universal. Não sabe. Tanto que eu digo ali, eu sempre vivo insistindo nisso aí, na variedade dos marxismos, e ele, para refutar o que disse, não, ele diz, o marxismo tem muita variedade interna. Fala, mas não foi isso que eu falei, pô. Quer dizer, ele nem não entende. Sabe qual é o problema? Esse menino está lendo Karl Marx, acho que desde os 5 anos de idade, e nunca leu mais nada. Este é o problema. Agora, eu sei, e todo mundo sabe, no fundo, que a verdade só surge do confronto de hipóteses. Ciência é confronto de hipóteses, gente. É? Ciência não é uma doutrina unilinear que parte de certas premissas e vai tirando conclusões. Não é assim. Ciências são várias linhas de conclusões que se confrontam, hein? E das quais você pode tirar uma espécie de conclusão das conclusões. Geralmente essa conclusão continua sendo problemática e pode ser discutida ainda. Então, isto quer dizer que o conhecimento da realidade é eminentemente problemático sempre, né? Não tem doutrina definitiva a respeito de coisa nenhuma. Não tem a doutrina de Deus, mas é o tal negócio. Não é uma doutrina, é a própria realidade, né? Portanto, eu te dou aqui os 10 mandamentos e te dou aqui uma pedra. Você entender os 10 mandamentos é tão difícil quanto você entender a pedra, porque os 10 mandamentos são uma coisa da realidade, né? A pedra vem com o seu significado explícito, não vem. Os 10 mandamentos também não, meu filho. O simples fato, quando você fala pai nosso que está... Opa, pai, peraí, que aí? Que negócio é esse de pai? É? Por exemplo, no mundo islâmico, a palavra chamar Deus de pai é considerado ofensivo. Mas no fundo é ofensivo, sim. Porque nesse sentido carnal, Deus não é pai de ninguém, é óbvio. No sentido humano da paternidade, Deus não é pai de ninguém. É? Quer dizer, ele pode fazer uma analogia? Deus é pai de Jesus, assim como o sol é pai do raio de sol. É uma analogia. Apenas uma analogia. Portanto, peraí. Eita. Peguei o coronga? Então, é apenas uma analogia. Então, nós, lendo o texto sacro, nós não criamos milhares de analogias para nos aproximar de um sentido ideal que nós não podemos alcançar, né? A doutrina de Deus, ela é inalcançável. Nós alcançamos apenas a parte dela que é correspondente ao nosso próprio entendimento, não o entendimento de Deus, meu Deus do céu, né? Eu entendo da Bíblia só o que eu entendo, não o que Deus entende. Não é uma coisa óbvia? Portanto, o nosso entendimento da Bíblia é sempre progressivo, está sempre melhorando, melhorando. Às vezes piora. Quer dizer, uma coisa que uma geração entende, a outra não entende. Acontece isso também. O pessoal esquece. Né? Quer dizer, além da história do conhecimento, existe a história da ignorância, que é a história do esquecimento. É uma coisa absolutamente fantástica. Eu li isso num livro do Jean Forestier faz muito tempo, e isso teve uma influência sobre mim fantástica. Eu entendi que a história do esquecimento é tão importante quanto a história do conhecimento. E quando comecei a estudar as coisas por esse lado, eu observei, por exemplo, como certos debates, eles perdem de vista o seu objeto com uma facilidade impressionante. E daí viram uma tempestade de besteira que não acaba mais. Por exemplo, eu me interessei muito por astrologia e acompanhei o imenso debate astrológico do século XX. As pessoas que falam a respeito nunca leram nada desse debate. Sabe que é zero, zero, zero, zero, zero. Então não tem ideia da complexidade do debate e do alto nível das pessoas que se meteram com isso. Né? Acham assim que, sei lá, astrologia é negócio da Zora Yonara e outros tipos. Como é que chama aquele que falava Ligue Já? Como é o nome do Ligue Já? Do Walter Mercado, etc. Eles acham isso. Meu Deus do céu. Bom, daí eu notei que em todo o debate astrológico do século XX, que era riquíssimo, de alto nível, etc., ninguém tinha notado a diferença entre o que é o problema das influências astrais em si mesmas e o que é o problema da técnica astrológica. Se a pessoa pergunta, a astrologia funciona? Eu falo, essa pergunta vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, você tem que saber se existe alguma relação entre os fenômenos astrais e os fenômenos terrestres. Caso ela exista, aí teremos de perguntar se o que os astrólogos dizem a respeito é verdadeiro ou falso. Mas você não pode responder esta pergunta de ter respondido a primeira. Então, eu vi que um século de debate tinha perdido o rumo completamente. E que, portanto, a questão da astrologia ainda estava em aberto. Ninguém sabia por nenhum a respeito. Agora, o pessoal notou assim, o Olavo é o astrólogo guru do Bolsonaro. Quer dizer, é coisa de criança imbecil. Tá vendo? Mas todos eles fazem isso o tempo todo. O Olavo está usando a astrologia para criar fanáticos, etc. Meu Deus do céu, isso é uma coisa de tão baixo nível que não dá para discutir. Então, aparece aí Júlio Sonzero, Henry Bucetário, gente falando besteira, assim, que no fundo ninguém liga, mas o pessoal usa uma ou outra expressão, né, só para fazer difamação, só para isso. Quer dizer, não há um debate sério a respeito das ideias do Olavo Carvalho, por quê? Porque não há pessoas qualificadas para isso. No Brasil acadêmico inteiro, não há pessoas qualificadas para discutir o meu pensamento, não tem nenhum, a não ser os meus próprios alunos. Isso é uma situação tão situação intelectual tão escandalosa, que os autores da situação, os criadores da situação, eles se envergonham de si mesmo e tentam se esconder. Então não vão entrar na discussão comigo de jeito nenhum, vão apenas xingar. Vão combater um Olavo imaginário que eles mesmos criaram e que está à altura do entendimento deles. Gente, isto é a miséria do Brasil. E isto é mais importante para o destino do Brasil do que toda a política econômica, política agrícola, política bancária, previdenciária. O pessoal não entende. O pessoal tem do Brasil, da história do Brasil, uma concepção meramente administrativa, meu Deus do céu. Não passa de administrativa e contábil. Eles acham que o país realmente se faz com essas coisas, hein? Não é um negócio fantástico? Quer dizer, tem uma concepção contábil do Brasil. Não vai passar disto. Ora, não tem nenhum país no mundo cuja discussão interna seja de nível tão baixo. Não tem nenhum. Se você pegar dos nossos ministros, por exemplo, o mais inteligente deles, que é o Paulo Guedes, a concepção dele já não é contábil, é econômica. Quer dizer, não está um pouquinho acima. Mas se perguntar para ele os componentes psicológicos da sociedade brasileira, ele jamais estudou. Porque isso só vai aparecer na documentação cultural existente, na literatura, nas artes, nas práticas de ensino, na moral doméstica, que no Brasil, eu só vi um livro sobre a moral doméstica, escrito pela Mary Del Priore, que no concurso da Fundação Joaquim Nabuco, eu estava no júri, eu dei o prêmio para ela, por causa do livro História das Crianças no Brasil. O único livro que eu vi sobre a educação doméstica brasileira. É? Você quer uma coisa mais importante para a formação do país do que a educação doméstica? Aquilo que a mãe meteu na cabeça das criancinhas vai ficar para sempre. A influência do professor é bem mais superficial. Então, para entender um país, meu filho, você tem que começar por entender a educação doméstica. Deu para entender? Agora, você pega lá o nosso ministro da Educação. O que o senhor leu sobre a educação doméstica brasileira? Nada, nunca. Pronto, acabou. Você está entendendo? Então, botamos lá um economista. Ele vai ter... Vai distribuir melhor o dinheiro do ministério. Vai dar dinheiro para um monte de gente, ficar todo mundo contente e dizer que era um grande ministro. É assim, pô. Se você pegar todos os caras que foram ministros da Educação no Brasil... Quantos educadores tem ali? Deve ter um ou dois no máximo, que não conseguiram fazer nada. Eu não sei julgar o trabalho do Weintraub no Ministério. Eu sei que o Weintraub é uma pessoa excelente, mas eu não sei julgar o trabalho dele lá porque eu não acompanhei. Né? Agora, eu sei que o que fizeram com ele é uma sacanagem, porque ele não é um cara desonesto, não fez nada para ferrar com a educação brasileira, não fez mesmo. Agora, quando aparece um nhonho dando palpite sobre educação, mas o nhonho não educou a si próprio, porra. É um semi-analfabeto. Né? O número de semi-analfabetos que fala dos outros com ar de superioridade no Brasil é uma coisa impressionante. Por que que acontece isso? Veja, tudo isso é culpa de uma instituição chamada universidade. Até os anos 50, 60, nós tínhamos uma atividade cultural intelectual invejável, através de publicações como a Revista Inteligência, como o Suplemento Literário do Jornal do Brasil, o Suplemento Literário do Estado de São Paulo, certo? Tinha várias, a Revista Leitura, etc., a Revista Brasiliense. Então, você tinha uma vasta comunidade intelectual capaz de acompanhar os grandes debates no mundo. Por que que isto sumiu? Sumiu porque a formação universitária assambarcou o poder sobre toda a atividade intelectual. O que acontece na formação universitária? O sujeito que se guia pela sua formação universitária, ele tende a acreditar piamente que a ciência que ele aprendeu é a rainha das ciências. Então, se ele estudou sociologia, é tudo sociológico. Se estudou medicina, é tudo médico. Se estudou fisiologia, é tudo fisiológico. Se estudou física, é tudo físico. E ele não consegue ter a amplitude, né, intelectual de um intelectual antigo, que lia tudo. Pegue, vocês podem comprar na estante virtual, compra essa revista que se chamava Inteligência, Mensário da Opinião Mundial. Você vai ver o nível das discussões. Todos os participantes estavam aptos a discutir qualquer assunto, porque se não era assunto da sua especialidade, ele assimilava, estudava aquilo e pronto, acabou. Agora, a formação universitária concentra o sujeito numa especialidade já desde o início. E ele nunca vai conseguir sair dos limites daquilo. Só que acontece o seguinte, alguma realidade, por mínima que seja, pode ser abarcada por alguma ciência em especial? Resposta, não, nenhuma. Nenhuma realidade está ao alcance de nenhuma ciência em especial. Porque o objeto da ciência em especial é um objeto abstrativo, não é um objeto real. Não é um objeto da experiência real. Né? Ele é um recorte abstrativo feito para encarar, enfocar desse objeto os aspectos que correspondem aos métodos desta ciência. E há mais nada. E se você fizer um monte de enfoques desse tipo, agora vamos fazer a interdisciplina. Não dá. Por quê? Porque você perdeu já o senso da experiência real. Agora, você juntando várias experiências científicas, você vai compor um objeto real? Não, não vai. Então, é o que falava o Edmund Husserl. Existe o mundo da vida, o Lebenswelt. É? Antigamente, a discussão intelectual se dava em torno do Lebenswelt. A experiência real dos seres humanos reais. Agora, não. Você pega várias experiências recortadas por ciências especiais e quer juntá-las para formar uma coisa. É a mesma coisa que você cortar vários pedaços do ser humano, corta o braço de um, a cabeça do outro, o dedão do pé do terceiro e junta para criar um. Você criou um Frankenstein. Então a vida intelectual virou um Frankenstein, gente. É? Por quê? A divisão das disciplinas acadêmicas não corresponde à divisão das partes e aspectos do mundo real. O que é essa divisão? A divisão é apenas um conjunto de departamentos. Aqui tem o departamento de física, ali tem o departamento de matemática, aqui tem o departamento de música. Somando tudo isso, não cria o mundo real. É o contrário, tudo isso nasce do mundo real e não pode abarcá-lo. Então, toda essa gente teria que entender que por cima da sua cultura universitária, existe a cultura geral do intelectual, que é a formação do intelectual para os debates públicos, meu Deus do céu, onde ele tem que estar aberto a conhecimento de todas as proveniências, não só da ciência universitária. Né? Tem que pegar conhecimento que vem do folclore, que vem da opinião pública, que vem das crendices. Tem que pegar tudo. Você tem que pegar até as teorias loucas, gente. Né? Quer dizer, o cara que está na universidade, ele acredita que ele domina o assunto. Então, quando aparece uma ideia esquisita, ele já rejeita, porque, ah, isso é crendice, é teoria da conspiração. Como é que você sabe, meu Deus do céu? Hã? Quantas ideias não surgiram como teorias da conspiração e depois se confirmaram? A minha própria ideia, o negócio do Foro de São Paulo. Todo mundo dizia, não, é teoria da conspiração, isso não existe. Etc. Quem ganhou a briga fui eu, porque eu estava dizendo a verdade, eles estavam mentindo. Eu estava falando de dados do mundo real, inclusive da minha experiência pessoal. E eles estavam falando do quê? Do recorte das suas ciências em particular, como aquele merdinha do Paulo Roberto de Almeida. Não, esse negócio de globalismo não existe, isso é teoria da conspiração. E agora ele vai dizer a mesma coisa? Agora que o poder globalista já se mostrou com toda a sua feiura, depois desse negócio do Corunga? Está vendo? Entende por que eu acerto as minhas previsões e a comunidade acadêmica e jornalística inteira erra? Eles não têm mais ideia do que é o estudo, do que é a cultura, da cultura pessoal, eles não têm mais essa ideia. Isso se perdeu graças a esta porcaria de instituição chamada universidade. A universidade, obviamente, não foi feita para isto. Né? Mas no momento em que o conjunto dos estudos começa a se modelar segundo uma estrutura da autoridade intelectual, acabou. A cultura só pode ir para dentro onde não há autoridade intelectual. Onde a autoridade intelectual é simplesmente a respeitabilidade de um indivíduo, não a sentença baixada por uma comunidade, meu Deus do céu. É? Então, toda época você tem os intelectuais mais poderosos da época, mais talentosos. Tá certo? Esses são uma autoridade intelectual, mas não no sentido em que um departamento universitário é. O departamento universitário pode demitir você. O escritor que você admira pode te demitir? Não pode. Então ele influencia pelo poder da sua personalidade e da sua palavra, e não pela sua autoridade burocrática profissional. Está entendendo? Na hora que a autoridade burocrática profissional começa a predominar sobre o talento real, acabou a vida intelectual, gente. E isso é o que acontece no Brasil. Está cheio de gente diplomada e só tem analfabeto. Quantos caras tem no Brasil para discutir comigo? Não tem mais, porra. E você acha que eu gosto disso? Os caras dizem que você é o maior filósofo brasileiro. Grande merda ser o maior filósofo brasileiro. Não tem outro. Estou concorrendo só comigo mesmo. Não... É uma superioridade, mas não tem mérito. É? Ser o maior filósofo de um país que não tem filósofo, grande porcaria. Quem estava certo era minha avó, que me chamou de sobrevivente. É? Morreu todo mundo, sobrou eu. Eu conheci os últimos sobreviventes da grande intelectualidade brasileira. Né? Eu conheci, inclusive era gente de várias orientações ideológicas diferentes. Né? Tinha lá o Paulo Mercadante, que era um conservador católico. Tinha lá o Jacó Gorelha, que era um comunistão. O Nabor Caires de Brito, que era outro comunistão. Né? Tinha um monte de gente. Podia haver um diálogo entre eles. Por quê? Eles tinham o mesmo repertório de conhecimentos, que não pertencia a nenhuma especialidade universitária. Eles não estavam presos a uma especialidade universitária. Eles eram intelectuais, não professor universitário. Professor universitário é o contrário do intelectual, gente. Estão entendendo? Se você... estuda, por exemplo, a França é um bom exemplo de país onde houve a discussão intelectual muito rica ao longo das épocas e que não acabou ainda. A discussão intelectual na França hoje ainda é riquíssima. Por quê? Não está ligada, vamos dizer, a nenhum regulamento universitário. Você pega, por exemplo, tem um sujeito chamado Eric Zemmour, ele tem umas ideias estranhas, mas ele tem cultura, ele, todos os assuntos do dia ele está informado. E aparece um monte de gente também informada discutindo com ele. Isto não tem mais no Brasil, meu Deus do céu. Então, este é o grande problema brasileiro. Agora, e esses generais? São todos analfabetos em matéria de ciência política e, sobretudo, de guerra cultural. Eles não entendem nada deste negócio. Então, eles criaram esse negócio. Não, veja, o pessoal da Escola Sem Partido ajudou a fazer essa monstruosa cagada. A escola, o que é uma escola sem partido? A escola não tem ideologia. Hã? O que é isto, meu Deus do céu? Hã? Agora, os militares, eles não querem que tenha ideologia em parte alguma, mas os comunistas, eles deixam ter ideologia. E até admiram. Está aí esse general Ramos falando bem do Aldo Rebelo, comunistão, membro do Foro de São Paulo. Hã? Então, eles só admitem duas hipóteses. Ou você é comunista ou você é neutro. Dito de outro modo, você pode lutar pelo comunismo, mas não pode lutar contra ele. Para quem você está dando a vitória? Com quem você está colaborando? Esses generais todos estão colaborando com o comunismo, com o Foro de São Paulo, porra! Falta, é preciso ser muito inteligente para perceber isto. Todo neutralista quer impor a neutralidade ideológica, é isso que ele está fazendo. Contra uma ideologia, só outra ideologia, meu Deus do céu. O que é ideologia? É um conjunto de razões em favor de uma determinada política. Essas razões podem ser contraditórias entre si, não tem importância. Quer dizer, você pode, várias pessoas podem ser a favor de uma coisa ou contra ela por razões completamente diferentes. Né? Você pega, por exemplo, você está contra o comunismo? Bom, você pode ser contra o comunismo porque você é conservador cristão, porque você é liberal, porque você é judeu, porque você é muçulmano, está entendendo? Porque você é fascista ou porque você é antifascista e assim por diante. Estão entendendo? Então, toda essa possibilidade de argumentos contra e a favor vindo de fontes diferentes, que não se articulam partidariamente, isso é que é a vida do debate cultural, gente. No Brasil isso não existe mais. Só tem duas possibilidades: ou você é do Foro de São Paulo, ou você não é contra o Foro de São Paulo. Isso não foi imposto por generais, gente. Generais nos quais a população confiava, como se fossem salvadores da pátria. Não são salvadores da pátria, são traidores da pátria. Eles estão a favor do Foro, estão facilitando tudo para o Foro de São Paulo. Quem não percebe? Se só tem duas hipóteses, ou está a favor do comunista ou é neutro, então ninguém pode ser anticomunista. Ideologia anticomunista, qualquer ideologia anticomunista passa a ser fascista, criminosa, etc, etc. E os generais estão fazendo isso. Agora, a hora que o STF decide, né, pegar aí o general Heleno, todo mundo fica ofendidinho, porque o general Heleno merece, todos eles merecem. Eles fizeram o poder do STF. Eles criaram essa doutrina horrorosa do neutralismo, que tapa a boca de quem é anticomunista, mas não tapa a boca de comunista nenhum. É? Você vai lá no general Ramos, ele acha que, sei lá, o Aldo Rebelo é um grande homem, mas e o Olavo de Carvalho? O Olavo de Carvalho é só um filho da puta. Pronto. Extremista. Vê esse Caio Fábio, esse ridículo Caio Fábio, é? Que antigamente já me tratou bem, quando me interessou ele veio puxar meu saco. É? Incrível, é? Tem um amigo meu que era amigo dele, também disse, não, você tem que conversar com Caio Fábio. Um dia conversei, né? Nunca falei mal dele. De repente o homem aparece com essa história, está criando fanáticos para tomar o poder. Falo, como tomar o poder? É? Os meus alunos estão dando curso, estão fazendo jornalismo, não estão disputando cargo público, não estão disputando o poder. A nossa esfera de atuação é cultural, meu Deus do céu. Claro que se o sujeito quiser muito ser funcionário público, eu não vou conseguir detê-lo. Ele vai chegar lá, mas só ficou dois. Pensa que eles estão muito contentes de estar no governo? Não estão. Pensa que eles têm muita influência no governo? Não têm. Pensa que eu os estou orientando quanto à política de governo? Não, não estou. Nunca dei orientação nenhuma de porra nenhuma. Mas no Brasil é o seguinte, todo mundo quer um emprego público, por quê? Porque falta dinheiro para as pessoas, os generais estão ganhando pouco, então precisa de um emprego público, precisa ser presidente de uma estatal, precisa ser diretor, não sei o quê, para aumentar o orçamento, melhorar o orçamento doméstico dele. É só isso que vira todo esse pessoal fardado que o presidente colocou nos cargos públicos, foi para quê? Só para melhorar o orçamento doméstico dele, porque eles não vão apoiá-lo na luta, na sua luta ideológica de jeito nenhum, são todos traidores. Sem uma única exceção, o menos traidor é o Heleno, mas ele também é, porque ele também aceita essa porcaria neutralista. É? Ele não percebe que com isso ele dá toda a liberdade para os comunistas e amarra a mão dos anticomunistas. Portanto, é o quê? Colaboracionista. É o que esses caras fardados todos são. Eu não os respeito mais. Eu já escrevi muita coisa a favor deles, mas era outra geração de generais, gente. Ainda havia gente de valor naquela época. Hoje eu não vejo mais nenhum. São todos assim. Porque, veja, o Bolsonaro é um excelente administrador da coisa pública. Esse negócio que ele fez lá no Rio São Francisco, que todo mundo está 50 anos prometendo fazer, ele vai lá e faz. Isso é a prova de que ele está resolvendo muito problema na esfera econômica, agrícola, de obras públicas. Tudo isso, ele é excelente administrador, mas ele desistiu da luta ideológica que era, no início, o objetivo da sua vida política. Ele disse isso no jantar que teve aqui na embaixada. Ele disse: o objetivo da minha vida era a luta contra o, é a luta contra o comunismo. Já deixou de ser, gente. Ele nada está fazendo contra o comunismo e nada está fazendo para proteger os presos políticos que se tornaram presos políticos por apoiá-lo. Ou seja, ele está sendo uma ingratidão monstruosa. Ele não diz uma palavra em favor desse povo porque tem medo dos generais. Eu digo, mas se você percebeu que os generais são traidores, diga isso, seja homem. Não fique, ah, nossas gloriosas forças armadas. Pô, para com isto. Hã? Não precisa sair falando mal, mas pelo menos não faça, não puxa o saco de quem você sabe que são traidores. Não se avilte. Se o Bolsonaro não se corrigir nisso aí, ele que foi o presidente mais amado de todos os tempos vai se tornar o mais odiado ou pelo menos o mais desprezado. Ele está correndo um risco enorme. Se ele não tomar nenhuma atitude em favor dos presos políticos, a carreira dele vai acabar. Não pense que com obras públicas, tá certo? Você vai vencer o comunismo. Ao contrário, você vai entregar obras públicas prontas para o comunismo administrar. Que foi o que todos os presidentes brasileiros sempre fizeram. Faz lindas obras públicas e entrega o poder para os comunistas. É isso que fez. Jânio Quadros fez isso. Kubitschek fez isso, todos fizeram, Getúlio Vargas. Então, veja, obras públicas não são armas na luta cultural, não são. Elas são coisas que são, que você é obrigado a fazer, tanto num regime quanto no outro. Se tem algum regime que dispense as obras públicas e não precise, não tem. Portanto, se você vai ver, sei lá, Franklin Roosevelt fez um monte de obras públicas, já Stalin também fez, e Hitler também fez. Portanto, as obras públicas são ideologicamente neutras. Né? Portanto, elas não determinam quem vai ter o poder, gente. O problema ideológico é esse, a luta ideológica é quem vai ter o poder. Né? Agora, ah, aqui abrimos um rio, etc. Isso vai te dar o poder, meu filho? Não, você vai dar o rio para quem tiver o poder. Né? Quando Juscelino fez Brasília, quem ficou com Brasília? Os comunistas. Foi para ele, foi para eles que ele fez? Não, mas ele não entendia. Ele estava criando a capital ideal comunista. Mas ele não sabia, Juscelino não tem a menor cultura ideológica. É. Era um bobão. Se você pensar bem, era um bobão. Quis ficar famoso com a construção da cidade, ficou. Agora, a cidade é o modelo ideal da capital de uma ditadura, porque o povo não tem acesso àquilo. Quando você vê, tem passeatas, o passeata fica lá longe. Na posse da Dilma estava lá, o povo lá longe, separado por um muro, e os soldadinhos dançando cirandinha para Dilma. Ele ainda está fazendo o nosso soldado de palhaço. Quando eu vi aquilo, eu falei, acabou, as nossas forças armadas se venderam. Claro que se venderam. Não são comunistas? Não, não são, são apenas neutros. Eles têm medo da luta ideológica porque eles não a entendem. E não a entendem porque nunca estudaram, são pessoas incultas. E metidas pra caramba. E agora, se o senhor tirou nota 10 na academia militar, quer dizer que é uma besta quadrada. Vocês, todo mundo sabe que... No tempo do Costa e Silva, o país inteiro sabia que o Costa e Silva era uma besta, mas os militares diziam, não, ele é um homem inteligentíssimo, ele foi o primeiro da classe na academia militar. Você vê que o critério de inteligência para o civil e para o militar não é o mesmo. Né? Você ouviu o Costa e Silva falar 5 minutos, você sabia que era o homem, era burro. Né? Mas, para os militares, ele teve o primeiro lugar. E, bom, então, esse critério escolar de inteligência é ridículo, gente. Porra. É muito raro você ver um grande intelectual que foi muito brilhante na academia. Em geral, não são. Você pega o Einstein. O Einstein tirava as piores notas. Por quê? Porque o gênio individual não se enquadra em nenhum sistema de ensino. É muito simples. Ele não pode ser circunscrito pelas exigências acadêmicas. O que o gênio está tentando fazer é uma coisa que na escola ninguém está tentando fazer. Ou você vai dizer que o Einstein aprendeu a teoria da relatividade na escola. Não, a escola não tinha nada a ver com aquilo. Está entendendo? A escola ensinava a fazer o quê? O que os outros estavam aprendendo a fazer. Só que não era isso que ele estava fazendo. Né? Quando você vê, por exemplo, sei lá, a história dos grandes gênios da música, né? Eles não eram tão notáveis assim nos seus conservatórios, nas suas academias de música. Por quê? Porque a música que eles tinham na cabeça não era a mesma que os professores estavam ensinando. O pessoal, às vezes, não entendia o que eles estavam fazendo. Você veja, Wagner e Verdi tiveram a mesma ideia. Eles não queriam fazer ópera, né? Eles queriam fazer drama musical. Qual é a diferença? A ópera é uma sequência de trechos musicais entremeados por aplausos da plateia. O drama musical é uma história e se desenrola como um romance, como uma peça de teatro do começo, meio e fim. E essa era a ideia, e eles fizeram isso aí. Só que o pessoal não entendia. No início ninguém entendia. Custou para o pessoal levar a sério Verdi e Wagner. Hein? Por quê? Porque a concepção deles era muito diferente do que o que eles estavam fazendo não era o que os outros queriam que eles fizessem. E é sempre assim, pô. Então isso significa o seguinte, currículo escolar não quer dizer nada, gente. É? Você sabe perfeitamente que eu não tenho diploma nenhum de universidade, não tenho nem quero, sempre desprezei essa porcaria. Porque o que eu quis fazer é o que nenhum professor universitário sabia fazer e nenhum fez. Mas eu fiz e deu certo. Eu tenho que ser julgado pelo que eu quis fazer, não pelo que eles quiseram fazer. Na verdade, eles não queriam fazer nada, queriam apenas ter um salário, e tem. Deu para entender, gente? Então, é isso. Daqui a pouco nós voltamos com a pergunta. Tá? Alô, por favor, vocês estão ouvindo, avisem pelo chat. Vamos lá. Então vamos lá. Então aqui tem várias perguntas interessantes. Uma dessa aqui, Antônio Pavese Neto. Não, Marcos Herkenhoff. Teria Marx a noção do que poderia se tornar o marxismo nos nossos dias? E teria ele repulsa por alguma das correntes atuais? Com certeza. Seria impossível que ele aprovasse igualmente todas as inúmeras correntes que foram surgindo do seu próprio pensamento, mas isso não elimina o fato de que ele é responsável por todas elas. Quer dizer, ele não inaugurou uma filosofia, gente, ele inaugurou um movimento político de alcance mundial. Na verdade, o comunismo é o único movimento político mundial. Isso é importantíssimo. Não existe nenhum outro movimento que tenha alcance mundial. Nem o movimento fascista chegou a ter. Quer dizer, o fascismo já foi, vamos dizer, já tinha países fascistas lutando entre si desde o início. O Brasil não estava na guerra contra os alemães e italianos? Estava. A Áustria também. A Áustria tinha um governo fascista antinazista, que era o do Dollfuss, né? Então você nunca houve uma internacional fascista, nem é possível haver. Né? Mas no comunismo é possível esta convivência de correntes antagônicas dentro de uma mesma estratégia. Isso é um negócio assim, prodigioso. Então, esse movimento existe já há mais de um século e meio. E é o único movimento de envergadura mundial. Karl Marx criou isto. Então, depois ele não tem sentido ele dizer, não, mas eu não queria que tomasse tal ou qual desenvolvimento. Como é que você sabia? Você não sabia que ia tomar esse desenvolvimento. Você simplesmente deu um empurrão inicial e a bola continuou rolando. Não é isso? Mas ele mesmo disse que se o importante não é você interpretar o mundo e sim transformá-lo, e note bem que antes disso ele já tinha proposto a crítica radical de tudo quanto existe. Pensa bem o que quer dizer essa noção. Essa noção coloca o homem acima do universo. Ele pode criticar a criação, Deus, né, o tempo, a estrutura física do universo. Ele não tem nenhum compromisso com nada, não tem nenhum compromisso com a realidade. Ele está acima da realidade, gente. E esta é a característica principal do marxismo. Não pode não ser do marxismo inicial de Marx. Marx não poderia pensar em tudo que o marxismo ia desenvolver depois. Mas ele deu o pontapé inicial e ele queria que fosse um movimento de alcance mundial voltado ao quê? A transformação, crítica e transformação de tudo que existe. Ele fez isso. Então tem que responder pelas consequências, evidentemente. Por outro lado, por exemplo, a necessidade do genocídio, ele reconhece desde o início que sem o genocídio eles não conseguem nada. Ele fala, o nosso movimento vai ter que, a implantação do socialismo implicará necessariamente a destruição de vários povos inferiores, com esta expressão. Portanto, ela aceitou esse princípio racista da destruição da raça inferior, ela aceitou como se fosse uma coisa óbvia, historicamente óbvia, nunca discutiu isso aí. Aliás, presta atenção, o marxismo jamais discute qualquer coisa do ponto de vista moral. O marxismo não reconhece a existência de um ponto de vista moral legítimo. Né? Isso aí para ele, como é que se diz? Faz parte do dualismo burguês. É o dualismo burguês que separa o ser e o dever ser. Dentro do marxismo, essas duas coisas fazem parte da dialética. Né? Então, o dever ser se integra no ser. E o ser contém em si próprio um aspecto de dever ser. Quer dizer, o pensamento marxista é muito mais sutil do que as pessoas imaginam. Né? E, sobretudo, essas aparentes dicotomias, o marxismo tem a sua própria maneira de resolvê-las. Bom, vamos lá. Tem aqui uma outra pergunta, quer ver? Henrique Nogueira, ao estudar um autor, seja de filosofia ou de outra ciência, é necessário sempre seguir a ordem dos trabalhos publicados pelo autor? Não, não é necessário você seguir essa ordem na leitura, mas é necessário que você jamais perca de vista a cronologia real dos trabalhos. Você tem que saber o que veio antes e o que veio depois. E você tem que observar as transformações que foi havendo no pensamento do filósofo. Senão você não vai entender, senão você vai enxergar tudo como se fosse um estereótipo, uma forma ideal platônica inventada, projetada no espaço. Isso não existe. Quer dizer, nenhum filósofo nasce assim no paraíso, ele nasce na Terra. Portanto, nasce no tempo histórico. E é normal que na vida dele ele passe por todas as transformações que um ser humano passa. Uns mais, outros menos. Não é isso? E frequentemente, elementos que são muito importantes desde o início, você tem que ver se eles permaneceram ou se mudaram. Né? Por exemplo, eu acredito ter descoberto nos escritos do Kant um propósito revolucionário mundial no início, no qual ele não volta a falar, mas ele não desmente aquilo em parte alguma. Então, eu suponho que este objetivo continuava no fundo de tudo que ele fez. Você tem que entender a filosofia kantiana como um projeto de mundo. E quando você observa como o mundo ocidental se transformou, desde aquela época até hoje, você vê que se transformou muito no sentido kantiano. Quer dizer, muitas ideias kantianas se tornaram senso comum e estruturaram o ensino, o Estado, as legislações, etc, etc. Por isso que eu chamei o Kant de pai da porcaria. Né? Em geral, a pessoa imagina o Kant como um sujeito bonzinho, idealista, não era como o malvado Karl Marx, mas ele tinha um projeto mundial tanto quanto Karl Marx. E ele obteve mais sucesso do que Karl Marx, porque mesmo dentro do mundo comunista, a influência do Kant está lá presente. Quer dizer, o marxismo não deixa de ser, sob certos aspectos, não todos, um filhote do Kant. Né? Também outra aqui pergunta. Felipe Vitorino, o senhor poderia dar alguns conselhos para quem quer absorver a obra do senhor em profundidade e aprimorá-la? Bom, eu sei que isto é um problema, porque em toda a interpretação, todo estudo aprofundado da obra de um filósofo, você tem que levar em conta o estado do material que ele legou. Tá certo? E o que eu leguei, 80% não é texto. A coisa foi simplesmente gravada e eu não tive nem tempo de transcrever. Não fiz assim porque queria. E assim, porque era uma vida excepcionalmente agitada, cheia de acontecimentos, eu digo que eu vivi 20 vidas numa só, não me deu tempo de escrever. E eu não tenho velocidade de escrita como outros escritores tinham. Eu escrevo as coisas devagar. Parece que não, mas escrevo devagar. Se for uma coisa comprida, então a coisa pode se... Por exemplo, o Jardim das Aflições. Eu escrevi metade do Jardim das Aflições no primeiro dia. Depois levei 6 anos para completar o resto. Isso tudo pode acontecer, tá certo? Então você tem que ver o estado da minha obra. Eu reconheço que é caótico, isso pode criar muito problema, mas isso não justifica que o sujeito atribua ao Olavo de Carvalho qualquer besteira que lhe passe pela cabeça. Ele tem que ir para o documento e ver a validade e a importância relativa do documento. Não é possível que o camarada pegue lá, sei lá, uma matéria da Planeta, tá certo? Veja, eu trabalho na Planeta como repórter da Planeta. Eu não era um escritor que de vez em quando contribuía para o Planeta. Não, eu estava vivendo daquilo, tá certo? Então, era um trabalho profissional jornalístico sem um comprometimento pessoal profundo. O jornalista não se compromete profundamente com o que ele escreve. Quer dizer, não é essa ideia dele, a criação dele. Não é. É apenas um trabalho profissional como qualquer outro. Trabalho pessoal começa com a publicação dos livros. Aí sim. É isso. Mesmo assim, os primeiros livros que eu fiz, eu estava ali sob orientação. Eu estava escrevendo para ver se eu convencia o pessoal do Chuon a me deixar entrar na Tarica. Então, eu tentava me mostrar bonzinho, obediente. Então, eu escrevi muita coisa ali que é a ideia deles, não minha. Né? E depois eu fiz várias revisões daquilo. Né? Não quer dizer que seja tudo uma porcaria, mas não pode ser... O que está colocado naqueles livros não pode ser aceito, sem mais nem menos, sem reexame, como pensamento do Olavo de Carvalho. Não pode mesmo. Né? Então, a obra madura... é o que eu escrevi a partir de 1993. A partir daí, sim. Né? O resto, não. Intelectualmente maduro, eu me considero... estava maduro em 87, 88. Mas comecei a publicar obra madura a partir de 94. Não é isso? E eu admito que a minha própria evolução intelectual é muito complicada. Ela transcende infinitamente a cabeça de brasileiro. Você acha seriamente que Júlio Sonzero leu Júlio Zévola? É claro que não. É claro que não. Não tem capacidade para ler o Júlio Zévola. Muito mais para fazer a crítica do Júlio Zévola. Muito mais para ver se Júlio Zévola influenciou o Olavo de Carvalho em qualquer coisa. Para mim, a coisa mais óbvia é o seguinte: o Júlio Zévola não influenciou nada nunca. Guénon influenciou, tá certo? Relativamente. Tá certo? E depois foi submetido a um reexame. Muito sério, muito severo, inclusive. Né? Por exemplo, eu quando estive na Romênia, eu notei que, em geral, os intelectuais europeus, da França, da Inglaterra, tinham muito menos conhecimento do René Guénon do que os romenos. Por quê? Porque os romenos foram alunos do Mircea Eliade. Tá certo? E Mircea Eliade dizia assim: você tem que ler o René Guénon todinho, mas não o cite jamais. Quer dizer, ele sabia que o René Guénon ia criar problema no establishment universitário. Hoje já não é assim. Hoje os departamentos de ciência religiosa na Europa, sobretudo na França, são todo guénoniano, todo mundo. Então o Guénon ganhou a briga. E outra coisa, a islamização do Ocidente está em franco progresso. Então, ele e o Chuon estão ganhando a briga. Né? Vamos lá. José Paulo Monteiro. Na entrevista com Casimiro de Pina, o senhor falou de um exame profundo das influências do comunismo sobre nós. Como fazemos para nos examinar e nos limpando das suas influências? O livro Anamnese do Wegener seria um caminho? Sim, até certo ponto sim, porque ele examina ali experiências de infância que continuaram estruturando o seu pensamento ao longo do tempo. Não é isso? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a lista das coisas em que você realmente acredita. É de ser difícil, porque geralmente aqueles pontos que são premissas do nosso pensamento não aparecem. São premissas ocultas. Quer dizer, você acredita em X, Y e B, mas esse X, Y e B está baseado em A, B e C que está ali no fundo. Entendeu? Então, descobrir as premissas fundantes do seu pensamento. Descobrir a premissa é o seguinte: quando você acredita em alguma coisa, diz em que mais eu precisaria acreditar para poder acreditar nisso também. Por exemplo, você acredita em direitos humanos? Né? De onde você tirou a sua crença em direitos humanos? Foi você que inventou a ideia? Ela apareceu na sua cabeça? Não, você leu em algum lugar. E se você leu em algum lugar, você aceitou a versão que você estava lendo. Então, quando você começa a fazer esta raspagem de camadas e camadas de crenças que foram acumuladas, aí sim, pela primeira vez, você tem um senso crítico. Todo mundo fala de senso crítico, né? Pensamento crítico. Ninguém tem. Eu tenho. Mas eu sei o trabalho que dá. E o pessoal não sabe por quê. Nunca fizeram exame crítico de coisa nenhuma. Eles fazem exame crítico do pensamento dos outros, o que não é exame crítico. O pensamento crítico é você examinar criticamente as suas próprias ideias, meu Deus do céu. E para examiná-las criticamente, você precisa descobrir quais são as premissas fundantes nas quais você se baseou. E para isso você tem que adquirir consciência das premissas fundantes, ou seja, de elementos mais profundos que você não discutiu, que você não pensou e que você aceitou sem ter pensado. Para pensar o que você pensa, precisaria acreditar em outras coisas que você não pensou. Então, isto é um exame em busca das premissas ocultas. Depois de você fazer isso com você durante 20 anos, você capta imediatamente as premissas ocultas de qualquer idiota que fala qualquer coisa em volta de você. Mas se você não descobrir as suas premissas ocultas primeiro, você nunca vai perceber as dos outros. E note bem, premissas ocultas não é só uma questão de argumento. Aliás, eu detesto essa palavra argumento. Eu, quando digo alguma coisa, não estou apresentando um argumento. E na maior parte dos casos, eu estou apresentando um relato ou descrição. Né? Você pode apresentar argumentos quando se trata apenas de ideias. Você tem uma concepção abstrata aqui, você tem uma outra concepção abstrata lá, e daí você argumenta. Eu acho que isso aí é assim, é coisa de debate ginasial. Né? Um filósofo realmente sério não faz, não argumenta. Ele fica no terreno dos fatos e coisas. Então, o que ele apresenta são descrições e nomes de coisas. Né? Então, você, se quiser contestá-lo, você vai ter que contestá-lo no terreno dos fatos e não dos argumentos. Está entendendo? Então, não é uma contestação puramente... Contestação puramente lógica, nesse caso, não significa nada. Você tem que ir a contestação no terreno factual. Giovanni Pereira Mendonça. Atualmente o senhor está escrevendo algum livro? Quais os planos para o futuro além do cofre? Bom, eu estava escrevendo um livro que eu chamei A Marcha dos Abismos. Eu que eu gostaria de terminar esse livro antes de qualquer outra coisa. Não é certamente o livro mais importante da minha vida, mas é um livro que eu preciso terminar antes de pensar qualquer outra coisa em seguida. E o que eu gostaria de fazer em seguida não é escrever um novo livro, mas dar forma de livro aos alguns cursos, pelo menos, que eu dei. Pelo menos a esses cursos avulsos. Né? O COF é quase impossível, isso aí vai um trabalho que vai ficar para as gerações seguintes. Né? Quer dizer, redigir este material e dar-lhe formato de livro. Eu espero que os meus alunos realmente façam isso. Ver muitos livros na história da filosofia, obras de grandes filósofos, foram escritos por seus alunos. Se você pega, por exemplo, vários textos do Edmund Husserl foram redigidos pelo Eugen Fink, que era o seu secretário. Tá certo? Você, inclusive, percebe a diferença de estilo entre uma coisa e outra. Mas é, a obra é do Husserl, do mesmo jeito. Né? Acho que em breve vai sair o curso sobre Mário Ferreira e o curso sobre Lavelli. A pessoa está redigindo isso, graças a Deus, porque, veja, se dependesse exclusivamente de mim, eu jamais ia ter tempo de fazer isso. Outro livro, tem o livro do Hegel, Lições sobre a História da Filosofia Universal, 3 volumes, foi escrito pelos alunos, não foi ele que escreveu. A obra do Bernard Lonergan, Topics on Education, um livro maravilhoso, foram os alunos que escreveram, levaram 5 anos para fazer isso em mais de 10 pessoas, para você ver como é difícil esse trabalho. Giliardo de Nascimento. Quero saber quais livros preciso ler para recuperar o tempo perdido. Muito bem, você já viu a lista dos livros que eu passo por aí? Todos esses livros são indispensáveis à formação de um intelectual de verdade. Né? Tem muitos sites que têm livros recomendados pelo professor Olavo de Carvalho. Procura lá, você vai achar. Agora, não é esse ou aquele livro, é tudo. E eu já expliquei para você uma coisa. Mais importante do que ler os livros é você formar a bibliografia. Ou seja, você ter ideia de onde historicamente estão esses livros. Com quem que o sujeito aprendeu, com quem que ele estava discutindo, não é isso? Então, é o que dizia Benedetto Croce, para entender um filósofo, você precisa saber contra quem ele se levantou polemicamente. É verdade isso, mas basta isso? Não, também precisa ver com quem que ele está concordando, com quem que ele aprendeu, tá certo? E muitos filósofos são, ao mesmo tempo, são mestres dele e antagonistas. Quer dizer, você aprendeu profundamente com aquele filósofo, mas está divergindo dele. Como acontece, por exemplo, com Karl Marx e Hegel. Né? Marx absorve muita coisa do Hegel e depois decide ficar contra em alguns pontos. Né? E é difícil você saber criar uma fronteira nítida entre um e outro. Não é isso? Então... Uma boa maneira de... de começar a sua vida intelectual, eu já falei, ler o livro do Otto Maria Carpo, História da Literatura Ocidental, marcar ali quais os escritores que ele deu muita importância, e daí você faz a lista dos livros que você vai ler pelo resto da sua vida. Livro só de literatura. Né? Também ele tem muitos filósofos que ele recomenda ali. Tá certo? Mas, evidentemente, ele não dá tanto espaço para os filósofos quanto dá para os poetas, romancistas, etc. Então, eu comecei a minha vida intelectual assim. Né? Eu tinha o quê? 16, 17 anos quando comecei a fazer isso. Então, é evidente que depois, quando fui assistir algumas aulas como ouvinte na PUC e na USP, eu vi, para grande espanto meu, que eu sabia mais do que aqueles professores. Porque eu tinha feito a bibliografia, conhecia a lista dos livros e o que, que eles, mais ou menos o que eles tinham dito, tinha um resuminho de cada livro na minha cabeça. Então, eu sempre sabia do que o professor estava falando e sempre sabia o que estava faltando no que ele estava falando. Veja a importância da organizar a bibliografia é a coisa mais importante da sua vida. Porque você vai ter que ler um pouquinho de cada um dos livros, algumas linhas, pelo menos, para você saber mais ou menos onde está. Daí você faz a classificação, faz a ordenação cronológica, percebe as várias linhas de força que tem ali, linhas de influência interna, isso é importantíssimo. Por exemplo, vamos dizer, escolas estilísticas, né? Elas que seguem a mesma lição estilística de outros. Né? E você saber o que quer dizer realismo, romantismo, etc. Não por definição escolar, mas por vivência real dos textos. Né? Quer dizer, você saber, por exemplo, você saber o que é romantismo, então você passar uns meses lendo o Chateaubriand. Né? Ler ali Memórias de Além Túmulo, né? O livro dele sobre o cristianismo. Então você sabe realmente o que é aquilo. Você pega, por exemplo, lê Chateaubriand, lê Rousseau. São autores completamente diferentes, mas estão na mesma atmosfera do romantismo. E você entendeu o que existe de igual e de diferente. Isso é maravilhoso, gente. São experiências incríveis, incríveis, incríveis. Né? Mas você tem que começar fazendo a lista dos livros. Isso, aprenda a fazer a bibliografia antes de ler qualquer livro. Nicolas Carvalho, se os militares são realmente pragmáticos, eles dizem ser, eles confundem pragmático com positivista. Essa gente está tudo na escola primária, pô. É impressionante. Então, eles não teriam que julgar as palavras e atos pelo resultado, em vez de se cristalizar no mesmo método que sempre falha. O senhor diria que Putin, por exemplo, é pragmático no sentido mais estrito. Putin é um milhão de vezes mais pragmático do que eles, né? Agora, você consegue saber qual é a filosofia do Putin ou a do Dugin? Você não consegue. Né? Eles não têm uma fórmula. Eles se adaptam, eles mudam. Né? Eles são realmente pragmáticos e profundamente dialéticos. Né? Como é que um militar brasileiro vai entender isso, meu Deus do céu? Se vier o Dugin faz todos eles de trouxa, tá entendendo? Vai lá, toma as cuecas deles, eles nem percebem. Esse pessoal está muito abaixo de qualquer discussão. E muito abaixo dos cargos que estão ocupando. E não tem humildade, gente. Porque, você veja, essa celebração das Forças Armadas, os nossos heróis e não sei o quê. Bom, houve heróis no Exército Brasileiro, sem dúvida. Aqueles que foram para a Itália, os pracinhas foram heróis. Todos os depoimentos que eu li, o desempenho deles no campo de batalha era um negócio inteiramente absurda, coisa de uma coragem quase psicótica. Né? Os americanos, quer dizer, parece que esses caras eles acham que não vão morrer. Né? Eu li muita coisa sobre essa época. Quem se interessou por isso aí? Quer dizer, esse é um episódio realmente glorioso da nossa história. Né? E todo brasileiro tem a obrigação de ler algo sobre isso. Também sobre a Batalha de Guararapes, sobre a Guerra do Paraguai. Né? Então, para ter na sua cabeça a ideia do que é unidade nacional. Unidade nacional é a memória dos grandes feitos realizados em comum. Então, na medida que você absorve isso aí, você se torna participante dessa grandeza, você incorpora essa grandeza. Mas o pessoal não tem isso, tá certo? E como eles não têm, eles acham assim, que feitos como os dos pracinhas na Itália, foi a mesma coisa que o golpe 64. Que é um negócio que não se disparou um tiro, foi feito por telefone, tá certo? Não custou nada e só deu vantagem para os militares. Eles ficaram com o país na mão durante 20 anos sem ter feito absolutamente nada. Só falaram o negócio. Depois da conta vantagem, que libertaram o país do comunismo. Como libertaram? Se depois de 20 anos do poder militar, qual é a única corrente política que sobrava? Os comunistas, que facilmente dominaram o país. Então, pelos frutos conhecereis. Olha a porcaria de libertação que vocês fizeram. Vocês entregaram tudo para eles, né? Bom, gente, então, por hoje, eu acho que é só isso. Eu estou muito feliz porque a Sarah Winter foi solta, está em casa. É verdade que está com aquela porcaria de tornozeleira, que é uma humilhação e uma injustiça. Mas hoje também li que aquele sujeito antibolsonarista que tocou fogo no ônibus, que tinha 10 pessoas dentro, foi libertado. Ele libertou. Esse não é terrorista. Tocar fogo num ônibus cheio de gente dentro não é um terrorista. Terrorista é você, né, gritar slogan a favor do Bolsonaro, né, falar mal do STF, isso é terrorismo. Bom, e você acha que os militares vão nos livrar disso? Não vão. Quer saber, se alguém pode ajudar o povo brasileiro, são os militares americanos, porque os brasileiros não vão fazer nada. Se os americanos derrubarem aí o Maduro, isso terá bom efeito sobre o Brasil, né, isso incentivará o crescimento da liberdade no Brasil. Mas se for esperar dos nossos militares, esqueça, gente, eles estão satisfeitos, estão ganhando bem. Era isso que eles queriam. Eles confundem corporativismo com patriotismo. Bater no peito, pegar bandeiras, gritar selva. Tá. Se ostentar um heroísmo inexistente, para quê? Para ganhar mais dinheiro e para mandar mais. É só isso que eles querem, tá? Então, até semana que vem, muito obrigado.